paz do Senhor. Há um provérbio na Bíblia que diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. É impressionante a capacidade da mente e do coração para armazenar dados, informações, sentimentos, experiências e momentos. Mas aqueles ruins não devem ser guardados, porque vão ocupar um lugar daquelas boas notícias, experiências e momentos com Cristo, porque a vida com Ele é uma novidade de vida a cada dia. Eu lembrei daquele chefe que falava com seu funcionário, que pedia para jogar fora um arquivo de 10 anos, documentos inúteis, e o chefe disse: pode jogar fora, mas antes tire cópia de todos eles. Muitas vezes nós jogamos fora aquelas coisas do coração, mas tiramos cópias e guardamos na mente. Limpe a sua mente e o seu coração para as coisas novas do dia a dia com Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.